Eu trago a mente um pouco meu espírito. Sérgio Pena, sim. Sérgio Pena, rapaz. Você chegou rasgando o solo aí. Aí, Edson Gomes, cara. Essa linha de baixo é o Marquinho Oliveira. Marco Oliveira. E quem tá cantando aí é Edson Gomes, que você com certeza conhece. Meu irmão, olha essa linha de baixo. Meu irmão, sério, o cara tá em Curitiba aqui. Sério. Meu irmão, olha essa linha de baixo, cara. Escuta, isso é um quadro, pô. Eu vou fazer na guitarra essa linha de baixo. Se liga aí. Aqui o Sérgio Pena de Curitiba e o Juan R. Olha, esse eu nunca vi. Você é de onde, Juan? Bem-vindo. Não apareceu no mapa ainda aqui. Ah, Colômbia! Mira! Um hermano de Colômbia. Colômbia, as pessoas falam assim. Tchau, valeu. Mas você resiste. E aí? Ó, colombiano mandando solo. Ah não, é o Sérgio. Pera aí. Chega de conversa e vamos fazer um som, né, velho? Vamos tirar aqui a voz do Edson. Quer mandar um improviso aí? Manda rima assim. Vai pra lá, vai pra cá, tamo de boa. Vem animar, vem improvisar. Mano, Mikael, você sabe que faz. Você sabe que tem. A ginga tem. Dá a palavra assim. Dita sim, dita não, dita sim. Thank you. Bienvenue